ano 2020, slow speed flow é o seguinte, Joe. A indie show, street show, COVID da minha city go. Não é um convite tipo as fit dos hit e os crítico no beat. Eu vou esperança em Deus, zero nos político. Com licença na crença, tô que isso passa rápido. Isolado assim, me sinto um bicho no zoológico. Lógico, a pressão no tórax que quase me matou. E eu já tô com compulsão em carboidrato. É um fato que quando tudo isso passa, será difícil pra eu me recuperar. Mas eu prometo que eu vou buscar bem mais o Senhor. Na igreja, em casa, no trampo, ou seja, em todo canto. Só não manto, vou fazer uma festa pros manos. Ser um vaso na mão do oleiro, seguir os seus planos. Todos os anos, falando de Deus pra geral do meu jeito. Mais do que já tenho feito, com todo o amor que não cabe no peito. Avisa lá no gueto. Com fé, isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. A fé que ilumina meu caminho, me deixa respirar. Tô com fé, isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. A fé que ilumina meu caminho, me deixa respirar. Camada de ozônio curada, raio ultravioleta regressa. A natureza tava em quarentena sem respirador, agora tá em festa. Os bichos soltos na rua, aproveitaram e saíram da floresta. O mundo é um quarto, sala, cozinha, banheiro, é a terceira guerra. Tipo bomba de plutônio, 20 quilotons. O terremoto de 8 pontos, escala Richter. Anticorpos do universo, prótons, elétrons. Crônicas de Jonas fugindo de Nínive. Já tem turismo no espaço, logo Réveillon. Século 20, epidemia, vírus, gripe. Corpos frágeis adoecem, cristãos e maçons. É a tormenta, a trombeta, apocalipse. A economia cansada, deu um tempo e saiu de férias. Shopping center fechado e nossa turnê só volta na primavera. Turismo, aviões, hotéis, igreja sem oferta e sem gorjeta. As bandeiras dos times só na torcida, politicamente careta. O meu fim ainda não escrevi, se é pra pegar visão eu pego. Mas qual o ensinamento, código, tamo num ponto cego. Damos mais valor quando se perde, nunca queremos perder. Talvez agora vemos o invisível que antes não dava pra ver. Tô com fé, isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. Com fé, isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será.